Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais Azilla Cast! Vai estar errado aí, mas... PC, né? Eu sou o Joel Suki. E é 37 anos nessa porra, cara! Saí do Olimpo agora, comi pra cacete, mano. Vai dar o quê, pô? Vai dar o quê, meu irmão? Comi pra caralho essa merda! Aqui é o Júlio e eu torço pro PC dublar o Kratos no lugar do Bambam. Vixe, mãe! Tem que ter a paz, viu? Agora sim, viu? Eu senti agora... a pressão foda, velho. Agora eu vi que não é zoeira. Barra uma fala aí, PC do Kratos, pra gente botar na edição aí. Ares! Você ficou massa. Chamou o Elvis. E aqui é o Bala. You shall not see the end of this day. Vixe, velho. Botou foi um som do jogo, foi, velho? Acho que ele é o dublador original, ninguém sabe, mano. Eu botaria que cada um fez uma, tentou a imitação do Kratos, né? I am the God of War. Aquela I am the God of War. No episódio de hoje a gente vai falar sobre o Mito of War. Meio, né? Mitozão of War. Good of War. Né? O bom da guerra. O bom da guerra. Você, meu caro ouvinte, que está ouvindo isso aqui agora com seus ouvidos, suas ureias, entre lá em padrim.com/azileitor, contribua lá com a AzillaCast, rapaz, contribua lá. A galera reclamou aí que o Patreon, ele só usava cartão de crédito internacional, e muita gente não tinha esse cartão de crédito internacional, o Padrim... Ele pode usar o cartão de crédito nacional. Então não tem mais desculpa para você não colaborar com o Azilla. Você pode colaborar a partir de R$1. Mas não doe R$1 não, mancho. Deixe de suvinagem, mano. Doa 10, mano. Doa 30, doa 50, mano. Ih, mano, para trazer a nossa felicidade, mancho. Esse era o recado que eu tinha para dar. Agora fique aí com mais um Azilla Cast. Amigo meu pegou, me emprestou. Aí, não, esse jogo aí é massa, mano. Joga aí pra tu ver. Aí qual aí, foi, João? Olha o assim, lançamento mesmo? Eu nem sei, eu acho macho, que foi 2008. Só pode 2000. Ter sido um lançamento, mas o Play 2, na época que lançado já tinha pirata. O aparelho era pirata, né? Ah, é? Eu vinha da Americana destravado. Era mesmo, viu? Pior que era mesmo. E tem algum travado? Eu nunca vi um Play 2 travado na minha vida. Eu vi. Não, Play 2 travado eu vi, mas o jogo original, alguém já viu? Eu já, aquele de esporte da Cerca Arc e Flash. Eu só vi aquele The Greatest Hits, aquele caixinha vermelha. Ah, tô ligado. Uma vez. The Greatest. Mas aí o cara me emprestou o jogo, mano. Aí eu deixei de lado assim, eu olhei a capa assim do jogo. Aí, na época eu tava jogando Metal Gear 3. Uhum. Fodão, Aí é. Ah, vou parar o Metal Gear pra jogar esse jogo, mano. Aí devolvi o jogo pro cara. Nem joguei o jogo. Aí o cara me emprestou de novo, mano. Não sei porquê, mano. Era, gostava de ti, viu? Era o destino, baitola. Aí, não, mas joga aí, joga aí. Aí eu botei o jogo. Eu botei o jogo no Play 2, assim. Aí começou aquela cena zona foda lá do começo do God of War 1 no navio. Aí eu joguei a primeira hora, joguei duas, joguei três e finalizei o jogo. Já bem isso aí, mano. Cadê o 2, mano? É doido, esse jogo é foda demais, mano. Tu zerou numa sentada, mano. Oi, mano. Conversa, mano. O cara jogo... queria jogar contigo na tua casa, mano. Eu jogando o jogo, macho, a cada fase que passava, eu, puta que pariu, macho, que jogo foda, mano. É, foda mesmo. Aquela primeira parte da Hydra, macho, é foda demais, macho, aquilo ali. O jogo é foda do começo ao fim. Eu é tinha uma tarefa de jogar God of War, ó, sem salvar, tá ligado? Aí vinha aquela a luzinha amarelinha, eu vou salvar essa bosta, não. Aí jogando lá, aí um dia minha mãe mandou minha irmã varrer o a casa lá. Aí a menina foi cheia de ignorância, varrer atrás da... Do rec, arrancou fio com tudo, com vassoura, com tudo, maluco. Momento, né? Eu tava lá na frente, arrancou tomada com tudo, puta merda. Era um jumento, né, mano? Varrendo a casa. Jumento of War. Mas o God of War, mano, ele é muito aquele estilo de jogo clássico que é esmaga botão, né, mano? Que é o cara ficar apertando um quadrado direto. Fizeram até o controle especial, né? Tiraram o triângulo X do bolo e tem um quadrado gigante. Ninguém vai usar ninguém vai usar ataque forte, né? Também, né? É, ninguém vai agarrar ninguém. Ninguém precisa de pular, né, mano? O jogo aqui, a gente, é? A gente deixa o agarrão pro PC, só né? Andando, mano. Só andando. Aonde, mano? Tava partindo lá que tem que dar dois pulos, mano. Você cai na onda. O cara resolve tudo com L1 em quadrado, mano. E aí, poxa, você já jogou no Very Hard? Very Hard, você me respeita, porra, joga no Titã. É, mano, Deus. Very Hard, cara. É o Titã do 2, viu? Sinto muito pela sua dedução. Não, me desculpa aí, você tá com a memória meio fraca. Peraí que eu vou pegar o vídeo do YouTube. Vixe. Na carteirada. Agora. Mas se passou 3 minutos pra abrir o Skype do PC e o vídeo do YouTube. É mesmo. Conheci God of War na pior forma possível. Ixi, meu irmão. Meça suas palavras. Tá, na casa do colega meu, já tinha um cara jogando lá God of War muito difícil. E ele já tava arrancando os cabelos querendo quebrar o controle. Aí a gente finalizou lá morrendo. Aí ele liberou lá, Very Hard. Ele, eu não vou finalizar essa porra aí, pode me dar o controle que eu finalizo. Aí tá então. Não tava no nível máximo, não, né, Tupeiro? Você se sentia aquelas revendedor de camisa, né? Camisa tipo machão. O Chapo, acho que eu nunca na minha vida me arrependi tanto, mano. Macho, eu passei um ano novo inteiro, mano, jogando essa porra, virando a noite com o Very Hard, mano. Eu devia se arrepender de gostar de Dino Crisp. Dino Crisp, eu zerei também de todo jeito. Quais são os outros jogos que são desse estilo? Dante Inferno. Ou o Devil May Cry. Mas o Dante Inferno veio depois, mano. Do... Yeah, copiado. Eu vou dar uma pequena observação. Obrigado, PC, por ter aproveitado o momento. Aí, bota sua mão na testa, né? Dante Inferno tem uma história própria, né? Já a história já é bem antes do Deus da Guerra. Mas o gameplay, o jogo em si, querendo ou não, meu amigo, é cópia, né? Em cima, cara dura. É. Já viu o jogo do Lanterna Verde? Xê. Olha o que o PC joga. Lanterna Verde? Coloque aí Lanterna Verde e essa raiva, que é cópia, plágio do God of War, cuspida e cagada. Ah, o PC jogou o jogo do Motor Fantasma também é igualzinho. Pois é. Macho, depois do Deus da Guerra, só que apareceu foi a empresa fuleira, mano. Até o Castlevania, macho. Copiou o God of War, mano. Castlevania, aquele... Como é o Harmony of the Sun? Não. Eu acho... Não, eu esqueci o nome. Lord of Harmonia do Sun, né? É o Castlevania... Castlevania Harmonia do Sun. O cara joga com o Xande, né? Castlevania, Clever... Abertura... a abertura do jogo. Mandei, meu cavalo. E o cara com a calça de capoeira. É. O cara cantando descalço. Diz meu pai que o Andy já deu toba. É, é isso, pai. Né? Ele mordeu a pia e o negão pegando ele. É de jogos antes do God of War, eu me lembro do Devil May Cry, o 3. O 1 eu joguei, só que eu achei muito difícil, mano. É difícil demais, mano. O primeiro. Devil May Cry 2. E o Devil May Cry 3 eu joguei aquela versão que era a versão mais fácil do jogo. Que lançaram a primeira versão do Devil May Cry 3. O jogo era tão difícil que ninguém conseguia finalizar. Aí a Capcom teve que relançar o jogo mais fácil. Que história é essa, mano? Tu tá dizendo que a porra do jogo era difícil, mano? Tá igual o PC, mano? Era, mano. Tô dizendo. Não, a primeira versão, que era difícil. É, a primeira quando saiu, mas que a galera já tinha todo mundo nas suas casas com DVDs em roxo. Outro jogo ali que eu me lembro também que era de esmagar botão ali era o Guitar Hero. Guitar Hero era pior que o God of War, mano. É doido, mas quando o cara pegava a manha no Guitar Hero, o cara não queria mais sair de frente do videogame, não. Porque o Guitar Hero, o cara ficava apertando o botão L e o R toda hora. Esse som parecia um poodle. Som lá. O cara jogando expert no controle. Ixi. Aí é pra fuder mesmo. Guitar Hero, pra mim, pessoalmente, morreu quando foi obrigatório o uso da guitarra. Aqui no Brasil já sabe, né? Ou você tem dinheiro pra comprar o jogo, tem dinheiro pra comprar a guitarra. No Super Nintendo tinha alguns jogos também de esmagar botão, mano. Tinha não? Aquele era um, Olimpíadas do Super Nintendo. O cara ficava apertando o B e o A direto ali, turbinando. Em que a galera ficava segurando o botão, passava o final do dia, estava afundado. Aí a galera trocando as borrachas do botão, era o Contra. Contra também era de esmagar botão. O cara só segurando o Y, faz ver o botão tava lá dentro. Era só tirar e pular e passar pro lado, já era. Contra Top 3 Gear ali. Também, viu? Top Gear também. Deixa ele ser do Contra PC. Top Gear também era outro. O Mega Man também, mas era um jogo que o cara ficava turbinando o botão. Véio. Na verdade, o Top Gear era mais, mas o cara apertava mais forte pra o carro ia mais rápido. E aí, como é que ficava a situação? Putaria esse negócio, velho. Essas deduções que os gamers fazem, né, velho? Se eu apertar aqui... Isso aí a gente faz até hoje, não faz, não? Se o cara apertar mais forte, o carro vai mais rápido. Ei, mas eu tenho uma observação a fazer, viu? Importante. O Play 2... Os controles... Pois é, já entendeu já. Os controles do Play 2, eles são todos analógicos. Pra você ouvinte que não sabe, por exemplo, você jogar um GTA Vice City. Se você apertar, segurar o X com pouca força, o carro vai andar devagar. Quanto mais força você empurrar o X pra dentro, que é onde acelerava na época, hoje em dia nos gatilhos. Né? Até afundar essa porra... Mais rápido o carro ia. E outra coisa, segundo e último, Metal Gear Solid 3 ou 2, se não me engano. Você segura o R1 pra poder ter visão primeira pessoa. Enquanto você segura o R1, você apertar o R2 ou L2, ele dá aquela olhadazinha de lado, né? Aquelas olhadazinhas de quina de parede. Quanto mais você aperta o L2 pra dentro, mais pra esquerda ele vai olhando. E o da direita também. Outra coisa também é no Metal Gear 3, o cara... Chegava por trás do inimigo, né? Se o cara apertar com muita força e muito rápido, ele dá só aquele empurrão no cara, assim, pra trás, assim, taca o cara no chão. Isso. Se o cara segurar o botão, ele pega o cara, agarra o cara, dá um mata-leão. Né? Exatamente. Eu tinha uma mania feia player jogando o drive, que eu apertava um X e o bolo ao mesmo tempo, pra ver se o carro batia mais... Olha, o PC joga pra bater os carros. É que na missão lá do Drive 2 em Havana tem que pegar 4 carros e spawnar o Calais tudo em 9 minutos. Aí pra botar mais força, eu só apertava o acelerar e apertava o arrancado ao mesmo tempo, aí se batia com mais força. Eu sei que quando o cara tava jogando Super Mario World, Mario 3, quando tinha um buracozão gigante, o cara vinha correndo, né? Aí dava um pulozão, o cara chega e vinha pra trás assim com o ele ia pra trás junto com o controle, assim. Ainda botava o controle pra direita, né? Tá. Tinha também o de pular, mas o cara pegava o controle e jogava pra cima. O Isaías fazia isso aí direto, macho. Ele ia no Top Gear, ficava andando no carro, né? Aí o carro ia fazer a curva, Ele ia junto e tava na cozinha. Ele botar os braços assim pra frente, como se o controle fosse tipo um volante, assim. É, mas eu achava é, também que o God of War também é um jogo quebra controle, viu? Um quadrado. Ah, tá doido, mas... Aí era com... O cara botava com... Sempre quando eu via um amigo jogar, o cara botava o controle mais peba, né? É. Jogava, é desse jeito, né? Deixar o controle original ali mais limpo. Ali. Eu vou deixar aqui dois exemplos do God of War. Quando o bicho lá te agarra, ele manda tu jogar o analógico pro lado de esquerda e direito. Só o cara fazia... Como é, mano? Só veio estrado com o do analógico. Essa zoada aí, pensei, foi muito esquisito. É verdade, meu. O cara jogava agora foco com o controle cinza, né? Aquele, com fio pequenininho, aquele genéricozão. Só pra não estragar o preto do bonzão, né? E o outro exemplo, quando pegava o Minotauro, derrubava no chão e apertava o bolo voado. É, que a faca na boca do Minotauro, né? É, o problema é que tu jogava no Very Hard, que exige mais força. Prazeroso é você ver o primeiro God of War em 2005, né? Que já tem esse movimento do Minotauro. Você tem que ficar apertando o bolo pra finalizar ele. Né, e enfia a lâmina na boca, né? Isso é foda. E você vê de 2005 pra 2010, ou 2009, se não me engano, o 3, né? Que finaliza a trilogia. O mesmo movimento, só que muito mais bem feito. Monstro é doido, mano. Tá ele monstro, velho. Tá que pariu, dedo. O cara que abriu aí... a boca. Isso aí é a única crítica que eu tenho. O cara. Não, pera aí, não. É isso que eu ia falar agora. Parada toda vez. Exatamente o que ele ia falar. O cara abriu a boca e falar que o Deus da Guerra 3 é lixo. Não, não ia falar. Aí não tem não, mas aí não dá não. Isso aí não ia falar. Eu acho falar que é doido. Até já comentei com o Joel. A única coisa que eu vejo de crítica no God of War é que ele evoluiu um pouco nos jogos. Evoluiu mais graficamente, tu não acha, não? Não. Ah, mas eu acho que o gameplay dele já é perfeito, mas é, assim, exatamente. Não tinha mais o que mudar, né? Mas pra jogo de ação, mano. Era pra ter uma frase no começo do jogo dizendo: eu vou foder todo mundo e acabou. O primeiro jogo, mano, aquela parte que aparece a Hydra, derrota ela e tal. Aí quando vem aquela gigantona, o cara, vixe, meu irmão, como é que eu vou ganhar desse bicho, mano? É desse jeito. Aí quando o cara começa a bater, o life vai descendo. O God of War, ele popularizou esse negócio do... finalizar, né? Simplesmente, né, mano? É. Os movimentozinhos com os filmezinhos ali e tal. Tá, ah, ele popularizou a violência. Violência extreme de necessário, mano. Realmente. Caralho, o cara matava das melhores formas. Popularizar a violência? Mortal Kombat é o quê? É soltando frango, mano? É. Mortal Kombat é lixo perto do God of War, mano. Ah, pois é, mas... Se bem que aí... no Mortal Kombat tem babada de friendship, né, pra amenizar as coisas. Na parte da Hydra, mas quando o life tava descendo, mas eu tava matando o bicho, eu, puta merda, mas eu tô matando esse bicho, mano. Tamanho de bicho. Esse daí é o que ele tem três cabeças e o da esquerda e o da direita tem que ser cravado com um negócio lá do barco, né? É, o arpãozinho. A do meio é a última, né? É. Meio é a grandona. E ele enfia. Eu não sei se é que ele enfia no pedaço de madeira ou não. Acho que é no mastro do barco ali. Né? É, isso aí. Ele puxa corrente no pescoço assim. E vem puxando. Mas é isso que eu ia falar agora. Como é que a criatividade dos criadores são tão grandes que eles fazem um movimento foda, né, cara? As finalizações dos inimigos, dos chefes, são fodas demais, bicho. E o próprio Kratos também, mas o cara se identifica direto com ele, mas já, mano. É. Que a violência, a brutalidade é tão grande, bicho. Que o cara já se afeiçoa pelo personagem, mano. O bicho é tão poderoso. É que na época a gente não conhecia o PC, mas se conhecesse, a identificação era maior ainda, mano. É mesmo, viu, PC? Todo brutão. Porque o bicho é tão forte de um jeito, mano. Que o cara, puta merda, mano. Mas, João, sabe o que mais me pegou no God of War foi as armas, mano. Aquelas espadas com corrente. É massa demais, mano. Aquilo é foda demais, mano. Aquilo ali, mano. Era um chum melhorado. É, original. Ah, é um chum melhorado. Deus. Comparando o chum com... chum. O chum e as Blades of Chaos, né? Tempestade nebulosa. Quem é que ganhava? A corrente de Andrômeda ou as lâminas do caos? Imagina que o Shun ia botar na ponta da corrente, hein, mano? É, pra começo de história, o Shun não tem como comparar a corrente dele com o Kratos. Porque o golpe especial dele não é a corrente. É o Ikki! Até o Wii. Pronto. O Kratos, ele volta do inferno, mano. Quantas vezes ele quiser. E agora, quem é que vai ganhar? O problema é que o Shun ia pedir pra enfiar a lâmina nele. Acho que o Kratos, se ele fosse no santuário lá, ele derrotava todo mundo ali. Kratos. Dava pra ninguém não ali. Ele subia aquelas escadarias. Primeira casa ali, a do Mu. O Mu olhava pra ele, pode passar aí que não dá pra mim não. Aí. Ei, parceiro. Chegava na casa de Libra, tava lá o Shun esperando ele. Ixi. Por que nunca botaram uma armadura no Kratos, né, mano? Que ia ficar irado, mano. A primeira versão que eu vi no DVD, que era quando o cara finalizava, eles habilitavam tipo um making-off do jogo. Aparece o criador do jogo e ele diz isso daí, mano, que a primeira versão do Kratos, ele tinha armadura, aquela armadura espartana que é fechada. É verdade, fela. É verdade, o Joel tá vendo uma coisa. A armadura dele era completa, toda fechada, assim, o capacete de espartano, a armadura. Ele usava a lança e o escudo? Não, a lança e o escudo não. Quem usa a lança e o escudo é o irmão dele, o Deimos. Mas é do PSP, né? É, no PSP, mas é a história oficial. Ele tem o irmão dele mesmo. Eles foram tirando, tira o capacete, tira a armadura, tira não sei o que, tira. E eles falaram que a cada peça que eles tiravam do Kratos, ele ia ficando mais selvagem, a aparência do personagem. Isso. Assim, eles gostaram do estilo que... de toga, o cara. É, só com aquela saiazinha escocesa. Eles acharam massa porque ele ficou bem agressivo fisicamente, aparentemente. Mas também, querendo ou não, olhando por cima, ele ficou muito diferente do que é a história grega, né? Muito diferente. Ficou só o quê? Só a sandália. O resto, meu filho. Tem cueca. Aquele vermelho ali é pintura, Joel? O do corpo dele é pintura, o vermelho? É. Então o que é aquilo ali? É aquele dali, o vermelho na pele tatuagem, dele é uma tatuagem. O vermelho e branco guerra, né? São as cinzas da mãe e da filha, ou da mulher, da filha, do filho. É, isso aí a gente já tá entrando na história, né? É. A história dele é bem simples, né? Tipo, ele era um capitão lá do exército espartano e ele tava perdendo a guerra pros bárbaros, né? Aí ele tava quase morrendo, aí na hora da morte dele ele pediu pro Ares pra dar forças a ele pra poder derrotar todos os inimigos dele. Aí ele foi e deu as lâminas do caos, né, lá pra ele. Quando ele ficou vivo, ele ia morrer ali. No começo da história toda, ele ia morrer. E ele pede ajuda, como já eu disse, a Ares e tudo. Ele mata os bárbaros, enfim. Quando ele é salvo por Ares, Ares transforma ele como capitão pessoal. Como Ares é o deus da guerra, ele pede pra com que abaixo dele, ele represente ele na terra, pra poder fazer certas pequenas guerras em aldeias ou cidades. Deixa eu pensar fazer a voz aí, o Bala. Como é que o Kratos fala? You shall not see the end of this day! Como é que é, pensei que o Kratos fala? Sei lá, vai lá, continua. É o Kratos nordestino, né, mano? Você vai ter minha vingança, seu... É o boa faqueada até o bucho, filho de puta. Oi, e essa... A arte do Ares é muito massa, né, mano? Chefe, é aquele cabelo tão, né? É, resumindo... Nas cidades lutando, ele foi ficando cada vez mais cego. Isso foi intuito de Ares também, pra fazer ele do soldado perfeito, né? Pra não ter nenhum sentimento. Quando ele entrou dentro de uma vila, que eu não tô lembrado realmente qual o local. É a Atenas, da Atenas. Atenas, é. Ele entrou isso, num templozinho lá no local na igreja e matou a mulher e a filha. Quando ele percebeu que caiu as duas, aí, entre aspas, a cegueira, o feitiço, entre aspas, saiu. Aí ele, what have I done? O que eu fiz, né? É muito foda. Aí ele é tão grosso que ninguém entendeu como é que o Bala fala. Ele fala, what have I done? O que eu fiz, né? Aí ele, com os braços, a mãe, a filha e a feiticeira, diz: você irá pagar e recordará pelo resto de sua vida pelo que você fez. Aquela véia ali dá medo, aquela véia. Aquela véia ali é do é do Crepúsculo aí, viu? Aí ela disse que a maldição dele é esquecer, né? A maldição é as cinzas ela fez com que, como ela era uma feiticeira curandeira da vila, da cidade, fez com que pra sempre ficasse as cinzas da mulher e da filha, se não me engano tinha um filho também, pra ele no corpo dele. É só a filha e a mulher e a filha mesmo. Agora, não, mas eu acho, eu digo às vezes que eu acho que tem filho, porque na história oficial, se eu não me engano, PC, parece que ele tem um filho também. Ih, rapaz. Entendeu? Porque tem algumas coisas no livro oficial. Foi um livro primeiro que foi adaptado pro jogo. Entendeu? Aí, eu, se eu não me engano, eu não li muito bem o livro ainda, não. Asco aparecendo aí, ó. É, tem muitas coisas do jogo que não era. Por exemplo, no começo vocês lembram que ele tá no penhasco pra se matar, né? É. Isso. Vixe, a primeira Beleza. Cena. Nessa parte. Isso, é a primeira, do primeiro Deus da Guerra, pessoal. É, que tá no penhasco pra se matar arrependido pelo tudo que fez, que aconteceu. Beleza. Nessa primeira cena, eu sei que é besteira. Mas vocês viram que é mais ou menos de manhã, não é? É. Pois é, não é de manhã. É quase de noite e chovendo. É horário de verão, né, Bala? Pode ser nessa porra, né? Globalizado. Aí eu não sei. A minha dúvida é, pra finalizar, ou eles não botaram porque não quiseram botar chuva, como outras coisas também, né? Que, entre aspas, como eu acho que foi limitação do próprio videogame, né, pra não ficar colocando esses detalhes. A galera ia lançar o Deus da Guerra 2 na época, né? E ninguém tinha certeza se era pro Play 3 ou Play 2. Aí saiu pro Play 2. Beleza. Não sei se lembra que quando saiu pirata o jogo, as cenas CGs eram meio quadriculadas. Sim. Porque o DVD original era camada dupla. Ah, 8 GB, né? Exatamente. Exatamente, Bala. Quando eu comprei o primeiro God of War 2, o meu eram 2 DVDs. Isso, pois é. Mas inclusive tinha essa versão... o segundo tava corrompido. Não, é vítima, mano. Eu me lembrei agora, mano, disso aí, mano. Pois é. Tinha essa putaria também, mano. Tinha essa putaria dos dois DVD. DVD original era de 8 GB. Isso. E tinha uma versão que eles os pirateiros, né, mano, cortavam alguns CGs, mano, do jogo. Isso. Pra poder caber no DVD, mano. Ó, eu vou dizer uma informação agora. As CGs do jogo ficaram altamente pixeladas. Porque as CGs do jogo, elas, naquela época, era Play 2. As CGs eram em 720p. Ixi, mas DVD isso aí? DVD camada dupla. Na época. Por isso que comia tantos megas ou gigas do disco. Mas o primeiro God of War já tinha umas CGs na massa também, macho. Tinha. Aquela primeira... Macho, eu lembro até hoje, mano, aquela primeira parte que o cara vem descendo. E o cara vai pela cidade de Atenas, né? Mostra o Ares lá no fundo, mano. Lutando contra o exército. Na guerra. É, bem gigantesco, mano. O Ares, mano. É massa. E cara, fala-me Deus do céu, mano. E a CG do deserto, Joel, quando vem um Cronos. Eita! É foda, mano. É lindo demais esse jogo, cara. Engraçado, não sei se tu lembra. Não sei se tu lembra nessa primeira parte que aparece o Ares. O Ares lá do longe, ele joga uma pedra lá onde o Kratos tá, mano. É. A pedra vai cair. Você nunca veste mais. Mãe, daquele seguro. É doido, o jogo é muito foda, mano. Assim, questão de tamanho do cenário, tudo. Ó, esse negócio de cenário é tão importante, porque na época do Play 2, vocês sabiam que, como, por exemplo, você jogava GTA. No GTA, os bonecos apareciam quando eu tava chegando perto da câmera, né? Os personagens na rua. É, isso aí até hoje, Bala. Não, até hoje mais ou menos, né? Porque hoje em dia você pode ver um cara longe de sniper, essas coisas, online, né? Tem um cara longe na puta que pariu. Claro que diminuiu, não tá tão perfeito ainda. Mas na época, ver perto da esquina, Ravinha começava a apresentar os modelos 3D na rua. Como a época do Play... carregando. Isso, ficava carregando, dava o... Esqueci o nome, ficava renderizando, pronto. Na época dos Deus da Guerra, o Joel falou tudo. O Ares é lá na puta que pariu, mano. Parece todo renderizado, viu? Bem direitinho, joga lá a pedra, segura! Tá lá ele brigando, aí o cara vê, mas flechinha bem pequenininha, mas... É. Os caras atirando nele. Nessa parte aí do deserto, o Júlio falou, mano, é a cena que aparece o Cronos. Eu lembro antes da... Que essa é uma parte difícil, mano, do jogo. É quando o cara tá entrando que aparece as sereias do deserto. Eita, acho que vão sumindo, né? É. Tem que... Elas soltam rajadas, onda de som, né, mano, cara? Tem essa putaria também, né, mano? Mitologia grega tem a sereia do mar e a sereia do deserto, que é a mesma coisa, só que ela é no deserto, né? Essa parte tá dizendo que você tem que ser guiado pelo som quando encontra o cara no pescoço dela, né? É mesmo, mano. É isso daí mesmo. O cara vai seguindo pelo som, mano. Nem lembrava disso não, mas isso aí mesmo. Pra entrar lá no templo do Cronos lá. Que é isso aí, né? O cara tem que pegar a caixa de Pandora pra poder... A caixa de Pandora tem um poder que o cara fica... Vira tipo um deus, né, mano? Isso. Semideus lá. É, parede dele. Aí ele tem que pegar a caixa de Pandora pra poder enfrentar o Ares, né? É. E o objetivo dele também, além do Ares, ele perder a memória da morte da família dele também, né? É se vingar, mas o principal objetivo da trilogia inteira é se vingar. O principal objetivo é a vingança, o resto é lucro. O resto é ré. Agora sim, eu acho massa porque ele conseguiu a vingança e justamente no 1, depois que ele conseguiu seu objetivo, ele fez o que um homem, entre aspas, né, depois de ter feito toda a atrocidade, faria, né? Tentaria finalizar a sua vida, foi tudo que fez. A sua família morreu, ia fazer mais o quê? Aí a Atena, né, tentou salvar ele, porque a Atena é gaiata, né? Vocês sabem que a Atena é pilantra. Pilantrice, né? É, a anjinha não. Aí botou ele lá. Menino. É, aí pegou ele, aí botou lá como deus da guerra. Como ele não é herói, ele não é uma criança pra ficar beijando, é quase um pivete que eles mirim naquelas calóis. Mirim. É, botou a arma na mão, fodeu. Aí ele botaram no trono lá deus da guerra, que deus da guerra não tinha mais, tava vazio o posto, né? Aí ele se realmente, no final do 1, virou o deus da guerra. Acho essa cena aí, fiquei emocionado, velho. Fiquei arrepiado, é, isso aí. É foda. Quando ele senta no trono, mano, começa a tocar lá a música zona tão. Vixe, meu, cadê o 2? Cadê o 2? É. Tô precisando do 2 agora. Falar uma coisinha chata, vocês lembram que às vezes, pouquíssimas vezes no jogo tinha load, né? Ah. Aquela bolinhazinha vermelha no canto, a tela congelava, dava um loadzinho, era raro, mas tinha. Ah. E quando dava o loadzinho, travava. Aí é pra chorar, viu? Eu vou mais além, mano. Quando dava o load, começava o jogo, mas o cenário não carregava, mano. Ixi, PC, esse problema não aconteceu comigo, não. Tinha que limpar esse Play 2 aí. Isso aconteceu comigo também. Mas esse Play 2 de vocês tava fudido. Na verdade, tava fudido era o CD, né? Também, pode ser. Lembro que deu uma travada, mas aquela cena, aquele último cenário lá, quando o cara tá saindo do Hades, que tem aquela fase zona horrível, que é o serrotezão ali passando e o cara tendo que escalar, mano, a parede. Não, o rock. É doido, mas essa parte aí é foda, velho. Eu não lembro muito bem, não. É tipo um dentro dele no Egito, alguma coisa assim, é? O Ares, ele joga uma flecha e a flecha atravessa o Kratos. Uma das fases do jogo. Ah, macho, ela vem de longe, lembra, João? É, ele morre, aí ele vai pro Hades. Aí o cara tem que escapar do Hades, mano. Ah, mano. Tem uma fase zona que é um céu, assim, o cara tem que subir. Ah, fela, eu tô ligado nessa parada. Lembra, eu tava aí me confundindo quando o Zeus encravou a lâmina do Olimpos no peito dele e ele morreu, foi pro inferno. Ah, isso aí é no 2. Pela segunda vez, né? Eu acho que tu é doido, mas agora o 2 ali é... Mas todo God of War... É foda. O começo é foda demais, macho. É. O começo é pra prender o cara. É. E o começo do God of War 2 ali é louco total. Ali é muito... O 2 me deu uma brochada que eu pensei que quando ele perdeu os poderes eu fiquei meio bolado. Tu mexeu, vocês acharam? Então... Vocês ficar... O Júlio, tu tem que ver esse negócio da brochada aí, viu? Porque... O cara brochar por causa de jogo, né? Aí o nego tá esquisito. Mas assim, ele perdeu os poderes, eu achei massa que ele encolheu, né? Que o Zeus, entre aspas, traiu ele, né? É, não perdeu total, né? Assim ele. Diminuiu. É, só diminuiu. Ele diminuiu de tamanho. Exatamente, ficou pequeno. Aí depois que ele perdeu... voltou igual o 1, né? Ficou com a mesma escala do 1, né? Não, ele tinha força. É, o tamanho, mas ele tinha força de Deus. Tinha força de Deus ainda, mano. As lâminas, tu viu que era dourada balançando no começo? É Deus ali, mano. Ele é Deus ali. Ixi, meu irmão. É, agora, assim, mano, o salto do God of War 1 pro God of War 2 foi brutal, mano. Foi. Puta sim. Merda, mano. Isso daí, em tudo, mano. Em gráfico, em frame rate, o FPS do jogo tá muito mais alto, mano. Exatamente. A história sonora, também é mais massa. É a foda. Trilha sonora, mano. A trilha sonora aquela que é o É foda. Até a putaria, melhorar até a putaria, tem mais, né? Mais mulher de peito de fã. Tem as bichinhas lá, oh meu Deus, delícia. Que nessa parte aí o cara sempre botava no mute. É porque é meio federal, né? A mãe do cara entrava no quarto na hora, né, mano? Não, mano, pior, mas jogar essa parte na locadora, mano, galera. Eita, eita, já tá secando aí. Chamar, por isso que chamou o PC de bronheiro, mano. PC dava save antes da putaria e dava load direto. Já deixava a memória salva. Deixava... E sempre era no último quadrado que o cara deixava. Aí o PC no banheiro da locadora, quando voltava, os caras estavam jogando bomba pet na hora dele já, porque ele deu uma vez. É no God of War 2, mancha, o começo ali com o Colossus é um gigante, é foda demais. A cédula de um real? As cédulas. É verdade, mano. Eu nunca tinha pensado nisso. Kratos enfrentou o real. Também que naquela época o real valia muito, né, mano? Ele derrubou o real. Isso aí é uma parte que... Isso é uma coisa que eu acho foda do God of War, mano. Porque o cara vê o inimigo durante a fase inteira, mano. O cara vê o chefe durante a fase inteira e vai derrotando ele aos poucos. Primeiro a Hydra lá no God of War 1, que o cara enfrenta a pequenininha. Aí aparece outra, aí no final aparece a grandona. O Colosso no começo do God of War 2, o cara encontra com ele várias vezes, mano, durante a primeira parte do jogo. Aí no final entra o cara nele, enfrenta, né? Ele. É, o cara entra dentro dele, mano. É muito massa. Aquele bicho ali no Very Hard é difícil pra caralho, mano. Foi, mas ali é o cão, mano. Aquele aí. Não, que ele dá uma porra no chão lá, o life. Essa é aquela hora que o cara derrota o Colossus, né? Aí o Colosso, a mão do Colosso cai em cima do Kratos. Aí ele fica todo molão ali. É. O cara aperta quadrado, ele fica dando as correntadas bem devagarzinho, assim. Reza a lenda urbana aí que tinha como ganhar dos Zeus ali naquela hora ali. Meu homens. Eu tô falando sério. A velha lenda urbana, né, mano? Dá pra ganhar do Vili no Mega Man X. É. Caralho, esse daí tu buscou a fundo, viu, bicho? Aquele o robô roxo, doido. É. Caralho, de 1991. Caralho, mas é galera é cultura. De locador é putaria. Galera que entende é massa, viu? Aquele canhãozão no ombro. O cara ficava tentando pular pra tentar escapar pra ver se dava. No God of War não tinha como não, mano. Dava pra... Ali o cara não tinha como ganhar dos erros nem a pau, mano. Tu levanta a espada, ele já dá o contra-ataque, mano. Não dá, não tem como não. Nem se o cara ficasse turbinando o quadrado direto, mano. Ali não, não tinha como não, mano. Quanto ia dar esquiva aqui, só fazia a balança aí. É, o God of War 2 é a mesma coisa, né? A mesma história, mano. Chega o Zeus, tira os poderes dele, mata ele, ó, o cara foge do Hades. E agora o objetivo é se vingar, né, do Zeus. É. Se fila da puta. Exatamente. Eu acho legal a história do 1, é muito boa, muito interessante. A do 2 também é muito foda. Mas pra mim, a perfeita... É o terceiro deus da guerra. É o... Pra finalizar com chave de ouro. Ali é... Porque o Deus da Guerra 2, ele não acaba a história, né? No 2. Isso. Então continua lá. Que é ele subindo lá no, com os titãs. No final, né? É... Exato, subindo... Né? O clímax é o, ele subindo com Gaia, né? É. Porque a história do jogo inteira gira em torno disso aí, né? Ele vai... Ele é abandonado pelos Zeus, pelos deuses do Olimpo. Aí ele vai encontrar com os titãs pra poder pegar uma ajuda dos titãs, né? Porque os titãs querem se vingar dos Zeus também, que os Zeus aprisionou os titãs no Tártaro. Isso. Na guerra lá dos titãs. Isso na mitologia grega real, né, mano? É. Real. Na real. Real. Como se existisse, né, mano? Ou vai que existe, a gente não sabe, né? É verdade. Exatamente. Aquela entrada... A subida ali da Gaia, o Zeus nela. Subindo aquele Monte Olimpo. Puta que pariu, doido. É muito foda. O 3, mano. É sensacional, mano. É incrível, mas aquilo ali. Eu joguei. Eu comprei o PS3 por causa desse jogo, mano. Ó, eu joguei um. O jogo é foda. Eu joguei na casa do meu amigo. O 2 também eu joguei na casa dele. Eu, na época, quando lançou o 3, eu não queria comprar. Eu tava já saturado, não vou mentir. Aí o meu amigo, bala. Jogue, bala. Jogue que eu zerei jogue. Aí ele me emprestou o Fela. Mas eu vou deixar aqui em casa e tal, depois eu jogo. Igual o caso do Joel lá. Apenas isso, né? Apenas isso. Aí ele deixou comigo e disse, não se preocupe em me devolver não, apenas aproveite. Eu botei o jogo, na época eu tinha o Call of Duty Black Ops 1, jogando online, é o novo. Aí eu botei o jogo como que não quer nada. Aí eu, mas vou só pra ver aqui, porque eu já tava jogando, tinha jogado tanto Deus da Guerra que não tava... Quando eu comecei a jogar, cara, eu simplesmente não conseguia parar de jogar. Eu queria zerar, eu queria ver o final e a putaria rolar. É perfeito, cara. O 3, pra mim, é o melhor de todos. É o melhor que o Ascension, é o melhor que o 1, 2, é o melhor que todos. E ele tem uma abertura zona incrível também, mas Joel, tu lembra, jogo é muito foda. Lembra aquela cena que o Kratos dá-lhe um porradão no Poseidon e ele voa da água assim pra trás, maluco? É. Ixi, pelo amor de Deus. Cara, vai ficar doido aquilo ali, mano. Ó, quem não jogou o Deus da Guerra 3, eu vou dizer agora. Ele simplesmente pega uma vassoura e mata todos os deuses que não matou no 1 do 2 e mata tudo no 3. Tá arrastando com a vassoura pro lixo. Pronto. Massa é a visão, né, mano? Quando ele tá matando lá o Poseidon, aí fica tipo primeira pessoa. É doido ali. Escroto é a morte do coisa lá, do Apolo, viu, mano? É, ele arranca a cabeça. Mas o Apolo na mão. Vocês lembram? E tem que matar o Apolo, é o Drago, né? Caralho! Agora sim é trabalho com estatuto. Eu não lembro da morte do Apolo no jogo, não. Me lembra isso, velho. Apolo, PC, ali, velho. Apolo, ele mata. É, então. Deixa eu ver aqui. O Hélio. Ah, não, não é o Hélio, não. Ou é o Hélio? É, Hélios mesmo, é Hélios. Tem dois tipos de deus do sol, né? Tem o Hélios e tem o Apolo. É o Hélios mesmo. Eu acho que é, Head of Hélios, eu acho que é. A cabeça de Hélios. Ele se torna, deixa a cabeça ou a lanterna. Cara é tão bruto que pega a cabeça do cara e faz de lanterna daquela de celular. É uma lamparinha, né? Macho, eu acho que o máximo nos Deus da Guerra 13 é que eles pensaram numa coisa simplesmente fenomenal. Todo deus que ele mata, acontece calamidades no mundo. É, fica tipo... O Poseidon morre, o mar fica agitado, né, e tal. É massa é a morte do Hades, viu? A morte do Hades ali é massa, né? É muito foda. O cara matou a morte, pô. O cara derrotou a morte, né? É, bicho. Ele ainda mata Hércules também, mata todo mundo. Cara, macho, tu sabe que quem é o dublador do Hércules, né? É o próprio daquele do Record lá do. É o Kevin Sorbo, mano. O dublador do Hércules. É o Kevin Sorbo. É, não. É, é o Hércules lá do seriado do SBT, velho. Aquele da Xena lá? É mano. Não lembro disso, não, mano. É ele, bicho. Ah, porque a gente viu, você tá falando, né, o original, a voz do cara original, não, né? Não, mas a gente tá falando é do cara BR não, né, aquele com som de frango não. O BR. Lembro que no God of War 3 tem uma versão em português, só que de Portugal, né? Aí é que está o porém. Eu vou lhe dizer uma observação agora. No Play 3, na época, eles estavam começando a já trazer jogos legendados, não é verdade? É. Pois é, só que na época o Deus da Guerra 3 era 2009. Começou 2010, 2011 pra frente, por aí. Foi 2009? É 2009. Caralho, mano, vai fazer 10 anos. É. Aí foi quando eles deixaram Portugal, né, galera? Encontrou alguns jogos em Portugal, tem legendado Portugal. Pois bem, esse, o Deus da Guerra 3, para quem não jogou ou quer jogar de novo, esse do Play 4 remasterizado está totalmente legendado em português PTBR. Totalmente. Novo? É. Esse o remasterizado, o 3, remasterizado do Play 4. É. E outra coisa, vou finalizar aqui. Não reclamem, porque o preço do remaster do Play 3, do Play 4, você encontra usado barato por um preço baratíssimo. Quem não jogou é uma boa. O dublador do Kratos é o cara que faz o Johnny o Bravo, né? Ricardo Juarez. Bambam! Não é o Bambam, né? É Maribinho da porra! Que zoeira é essa, mano? Que zoeira é essa que a galera quer que bote o Bambam pra dublar o Kratos? Não, o pior é o seguinte, a galera fresca, isso é uma brincadeira, claro, né? Nunca vai acontecer isso. Só que o pior é a galera que leva a sério o negócio desse. É, leva a sério. Por exemplo, bota assim, Kotaku, por exemplo, um site ou outro qualquer que eu já vi. É, assinaturas de Kleber Bambam para dublar Kratos chegam a mais de 35 mil. Estamos fazendo, tendo um retrocesso na dublagem brasileira. Vocês lembram da Peach e do outro lado, Roger? Vocês estão querendo coisa ruim também. Cara, é brincadeira. Os caras estão levando a sério, mano. Cara, meu Deus, por favor, ouvinte, pelo amor de Deus, entendam a brincadeira, uma zoeira, meu Deus. Como é que uma petição de 30 mil pessoas vai influenciar na escolha do dublador, mano? Quem é que o louco, o cara da empresa, pra finalizar, vai contratar o Kleber Bambam pra dublar o Kratos, mano? Cara, pior, mano, é esses sites grandes, o All Jogos. O cara entrevistou o Bambam, mano, pra perguntar se ele... Puta merda, mano. Perguntar se o cara queria. Caralho, olha o nível, ó, por isso que eu digo. BR é idiota, brasileiro é imbecil, não entende uma piada. É idiota. Acho que é égua, mas. Como é que já. Não, já basta a Peach e o Roger, mano, no Battlefield 4. 4 não, né? O Hardline. Hardline é o Roger. Ah, vamos pegar. Vamos capturar esse bandido. Vamos capturar. Parece Tá comendo a bolacha. Parece aquele bicho lá, mano, o lá do Cacete e Planeta. Parece lá. O Alf, aquele ET. Fucker and Sucker? Fucker and Sucker. Cara, é isso aí, mano. Estamos atrás, somos os tiras. É isso aí, viado. Parado, os tiras estão aqui, vocês estão presos. Aí eles mexem a boca como se fosse um filme estrangeiro dublado. E a Peach, joguei lá no Samuel, mano, Mortal Kombat X. A Peach, pelo amor de Deus, mano. Puta que pariu, mano. Ô, dublagemzinha lixo. Meu Deus do céu, mas... É, como é? Eu vou equalizar essa cara aí dentro, mas... É que você não valoriza a cultura brasileira, seu irmão. Você tá todo americano, não. Valoriza qualidade, não panaquice. Aí eu sei que ela não tem culpa, porque ela disse na entrevista assim... Eu apenas li um texto no papel, eu não vi vídeo, não vi nada. Apenas li e falei. Pra você ver também o nível também dessas dubladoras, algumas, não todas, né? Por exemplo, eu digo não todos que The Witcher... A dublagem é simplesmente fenomenal. Last of Us, Halo, tudo excepcional. Aí chega um cara, vamos pegar o Destiny também aqui. É foda, mano. Destiny ali também é massa demais. Como é que eu posso dizer? Vai ter uma bem pai do Destiny. Tem uma assim, quando tu vai jogar o online confronto lá, a voz do cara toda pesa. Aí é paia mesmo. Tá fazendo o robozinho, é? Dentro do jogo, o fantasma, que é o robozinho que fica atrás do cara, é o Kurama, mano, do Yu Hakusho, mano. É mesmo, e no americano é o Tyrion, né, do Game of Thrones, né? É. E aí, o Kurama é show, viu, bicho? Pois é, mas aí o cara bota Peach, mano, porra, mano. O cara fica, o cara não dá nem vontade, mano, de jogar com um personagem, mano. É, mas... Aí o cara escolhe aquele personagem lá do Mortal Kombat, que é tipo um cara lá, Maia. Aí a voz do cara simplesmente é o Ikki de Fênix. É massa, fela. Aí não dá pra competir, mano, dublagem. Ei, mano, tem como não, doido. Ikki é o Ikki, acho que é o só que é Camilo, é o nome do cara. A dublagem do Ikki é muito boa, né, velho? É muito foda, cara. É muito foda. Quando eu escolhi esse personagem, mano, que o cara começou a falar, ele dá tipo um gritozão assim, vou lhe enfrentar, o cara, vixe, meu Ikki de Fênix. É, champs. Não é querendo desmerecer da dublagem impecável do Yu Yu, que a dublagem do Yu é... Não tem nem o que dizer. Mas os dubladores, que são muitos do Cavaleiro, são muito, muito, muito marcantes, né? Falando de dublagem, mano, eu acho que o jogo que tem a dublagem perfeita, mano, o jogo que tem a dublagem perfeita, é um modelo a ser seguido, é o do League of Legends, mano. Este daí não tem o que falar. Mano. É, só escolhi da dedo. A escolha dos personagens o Bala falou aí, é a dedo, mas. É um personagem lá que entrou recentemente, Aurelion Sol, que ele é tipo um dragãozinho do espaço, né? O poder dele, os golpes dele, é tudo baseado em Cosmo. O meu Cosmo, não sei o quê. Aí eles botaram simplesmente o Saga de Gêmeos, mano, pra dublar o cara, mano. Brinca! Ficou perfeito, mano. Chupa essa manga, PC. Tu que é o capeta? Ficou perfeito. O Saga de Gêmeos estava trabalhando no Telecurso 2000, já foi promovido pro Louna, mano. E ficou perfeito, macho. Macho, você está por fora, macho. Camus de aquário, ele consertava parafuso, doido, no Telecurso 2000. É mesmo. Ele lembra do Cavaleiros da Turma no Telecurso, cara. Eu me lembro disso aí. O Nino do Castelo Rá-Tim-Bum tá também no Telecurso, doido. Não, essa porca você não fez direito, Yoga. É, os caras tudo fim de carreira, mano. Apesar do God of War, mas não se destacou muito, eu acho, sei lá. Até não, ficou boa. É porque o cara só grita, né, mano? É. O cara só grita. Falando em gritar, o PC tá meio calado, né, PC? Quem é que tá aí? Qual o nome dele? Quente. Quente, Clark Quente. É isso aí, PC. PC não paga, é igual pizza, o Rodis não, mas pode comer à vontade, pode falar à vontade, não consome mais não, não tá com franquia não. PC, não vou falar pouco aqui pra não comer meu mega. Putaria. Pô, a putaria que o 3 mata o cara, né, velho? Foi decepcionante pra galera. Porque o Zeus mata o Kratos? Matou naquelas, né? Aí ele se mata, né? Ele se mata no final. Não, mas ele... Como é que é contar? No final ele parece que tenta se matar, só que ele se arrasta. No final vocês viram a linha de sangue, né? É. A gente viu a linha, só não viu ele se arrastando. É, pois é. Parece ele indo pro mundo em caos e ele indo embora. Só que, claro, a empresa sabe que a franquia é um grande sucesso, deixaram essa margem de abertura, né? A empresa Enterprise. Estúdio Santa Mônica, né? O cara não ia perder essa franquia aí, né, maluco? God of War, mano, fez tanto sucesso, mas que os caras fazem prequel atrás de prequel, mano. É jogo antes da história do Kratos se tornar não sei o quê. Ficar nesses caça-níquel direto. Mas mano, é porque tem um porém, fela. Na história, quando ele vira o capaz do Ares, até acontecer a putaria da família dele, são 10 anos. É, tem um espaçozinho de história, né? É, 10 anos e a mulher dele. 10 anos a mulher dele esperando ele pra levar um tchan. Dava pra fazer uns 300 jogos, né? E uns 300 jogos. Os gods do PSP, eu acho até que são bons, né? São Ei, bicho, bons. Os dois deles na guerra. Os ouvintes que estamos ouvindo. Os ouvintes. Joguem também os dois deuses da guerra do PSP. Se possível, até Olympus, Ghost of Sparta. O Ghost of Sparta, ele aparece o irmão dele, o Deimos. E no Team of Olympus, que é uma da... Ele tá no meio dos 10 anos, né, também. Ele vai resgatar a filhinha dele, né? Vai resgatar a filha dele lá na maçã do Éden, uma putaria assim. Muito bom, os dois jogos são muito bem feitos. Seu gráfico é muito parecido com o do Play 2. A dinâmica, a jogabilidade é muito boa e tudo, eles conseguiram colocar bem direitinho nos botões. É muito, muito bom de jogar. Se não puder, até pegar um emulador pra jogar, né? Que o computador hoje em dia suporta o PSP tranquilo. É uma boa, podem baixar, que vale a pena mesmo. É muito divertido, é muito massa. Claro que eu acho que é o caça-níquel ali da franquia, é o Ascension, viu? O Ascension veio só pra... É o que ficou mais fraco, né? Mas assim, Mas o Ascension ali valeu só aquela abertura em live action, né? Que é massa demais, mano. Mas no 3 eles fizeram live action também, mas... Que eu lembro disso aí. Cara, comparando o Ascension que veio depois, era tecnologicamente mais bem feito que o 3. O 3 é o melhor. Não tem. Cara, o modelo do Kratos, você pegar um no Google e comparar o Ascension do Kratos com o Ascension do o Kratos do 3, quer dizer, o Kratos do 3 é musculoso vezes 2, cara. Olha aí no Google aí. O God of War 3 é de qual ano? 2009? 2009, se eu não me engano é 2009. Não, tá aqui, 2010, março de 2010 o jogo. Ó. E ele, mano, já o PS3 foi descontinuado em que ano? Os jogos? Ele nasceu em 2006, 2012. 2013, mais ou menos, já tinha parado de lançar jogo. É. Macho, 3 anos, mano, o jogo continua bem feito até hoje. É. Acho é foda, macho, os gráficos. Mas até... Não, mas eu vou te falar, meu camarada, que eu joguei recentemente o do Play 2 no Play 2 e ainda tá bonito, cara. O gráfico não venceu, não, mano. É, apesar do processador de ventilador do Play 2, é bonito. Aí tu vai jogar um Shadow of the Colossus, tá um lixo hoje em dia. Não consegue nem jogar, mano. A galera disse que não, Shadow of Colossus, o God of War copiou Shadow of Colossus. Aí quem foi? O Banana, o lixo! Copiou isso. Não, meu amigo, que o God of War foi antes do Shadow of Colossus. Eu calava logo a boca do... com o outro. Ó, eu calava logo a boca de um banana desse, de um trouxa, de um panaca, de um pamonha, de um Zé Ruela, dizendo que os dois são da mesma casa. Acabou-se. É, pois é. Acabou-se, meu amigo, não é plágio, não. Eu sou dono dos dois. Se eu quiser deixar um de cabelo rosa e a bunda vermelha, eu deixo. Não, mas tem uns caras aí, ô Bala, que eu, agora eu falo também. Tem uns caras aí que lançaram aí na E3 aí o trailer do God of War 4 aí. Aí os caras ficaram chorando aí. Ai, câmera terceira pessoa. Os caras aí. Vou falar quem é não. Ai, câmera terceira pessoa. Ai, tá imitando agora... Last of Us. Quando, ai, botou um garotinho. Ei, mas eu já sei quem é. Eu também quando, acho que já sei quem é. Quando saiu a E3, que saiu esse... Mas foi foda demais, mano. Eu tava assistindo ao vivo. Mano. Eu também. Aí quando apareceu o menino rei lá, né? O menino amarelo lá. É, parece aquele menino que canta na praia, vocês se viram? Vocês lembram? Parece um mirim, né, Bala? E que tira o óculos e vai nadar? Aí aparece o Kratos lá, mano. Puta merda! Todo mundo aí na loucura ali e tal. Eu vi um cara lá atrás na conferência dando um backflip. O cara endoidando. Puta que pariu, mano. Finalmente o Kratos tá de volta. Aí passou o jogo, passou ali o gameplay, achei foda. Puta merda, o gráfico ali tá foda demais, mano. O cara endoidando. Aí depois que passou o gameplay, eu fui assistir o vídeo de novo, assisti a terceira vez. Aí eu pensei assim, eu... Caralho, mano. Cadê as câmeras do God of War, mano? Essa câmera no ombro ficou me incomodando, viu, mano? Depois de assistir hoje 3 vezes. Porque, sei lá, mano. Cara, assim, mas, eu não vou defender, porque eu não sou um viadinho de futebol, não. Eu sou realista. Ficou um pouco esquisito. Ficou, mano. Mas... nada do que jogando a incrível história, né, renascida agora. É, pois é, mano. Eu não duvido que a história vai ser muito massa, não, mas porque... Eu senti falta das espadas, eu confesso, das é porque ele não tem mais. Outra coisa, tem até uma foto, vocês podem botar no Google também, HD, vocês botam grande. Na foto que tá ele, que tá mais velho barbado, parece o Leônidas, né? Tem uma marca de corrente no braço da direita dele. Olhem aí. Caraca, que massa. Olha aí, ó. É como se, então, como quem diga, é a cicatriz pro resto da vida. Então não é remake, né? Não, não é continuação. É sim, como se fosse um 4, entre aspas. Mas eles não querem colocar 4. É sim continuação, é o Kratos mais velho ali. É, porque se tu pensar bem, na barriga dele. Tem a mitologia grega dele. É só na Grécia, né, maluco? É um país só, o cara mudou de país, tá em outra mitologia, mano. Tem várias observações que eu posso fazer. Primeiro... Saiu os boatos de que ele ia mudar de mitologia, né? Ia pra mitologia nórdica ali, do Odin, Thor, não sei o quê. Ia, não, ele vai. Vai, né? Agora confirmaram ali, né? Vai ser isso aí mesmo. Vai sim. Aí vamos botar mais aqui, vai ser o Ragnarok então, né? Será que ele vai se vingar de todo mundo de novo, hein? Eu não sei. Cara, o que a ideia que teve a entrevista que eu ouvi lá no site lá da Siliconera, que o Kratos, depois de tantos anos, né, ele, entre aspas, quer buscar rendição. Ele quer buscar paz interior. Se vocês lembram, vocês viram o vídeo, vocês lembram que ele tá ensinando a criança, né? É. Quando ele erra a primeira flecha, vocês lembram que ele dá um grito no menino, depois ele respira fundo? É. Ali ele tá querendo controlar a sua ira. Ele tá querendo mudar do que ele era no passado e não passar mais isso ao filho ou descendência dele. Eu não sei se é filho biológico. Pior ou que o cara mudou mesmo, que ele tomou uma flechada e não matou o moleque, mano. O cara já evoluiu mesmo. Ah, tava fazendo a janta do menino. Se fosse dos outros passados, mano. O moleque tinha entrado era fumaça, mano. Aí ele tá buscando a paz interior pra poder... Ele ensinando a matar o Alce lá, não sei se é um veado mesmo, você bota a faca nele. Não sei se é o PC ou o Manel ali na hora, ele bota a faca. Aí... Fala, eu tô vendo aqui a foto do que você falou, ele usa tipo umas ataduras, né, no lugar das correntes, né? Isso, ele cobre justamente pra poder não mostrar, mas dá pra ver sim uma meio rosa aqui e é uma marca da corrente. Ah, vai se lascar, Jorge. Esse jogo vai ser muito massa, mano. A história vai ser. Tá vendo aí a cicatriz da corrente? Tô vendo. A história do jogo vai ser foda, mano. Não tenho nem dúvida disso aí. Mas agora sim, o gameplay é que me incomodou, macho. Gameplay? O gameplay. Gameplay. Foi o que me incomodou, mano. Aquela câmera assim no ombro. Estilo é que aí você comentou, né, Joel? Que quando no God of War, quando você chegava num cenário gigantesco, o Kratos ficava pequenininho. A câmera abria total pra você ver o cenário todo, né, mano? A câmera do God of War, todas as câmeras dos três jogos, mano, é perfeita. É. Tração do melhor ângulo possível. É verdade. Aí aquela música épica subia, né, pra valorizar o cenário. Cara, muito massa. Será que a música épica vai continuar no novo, hein? Não, pode ter certeza que não. Aí é pra foder, mano. Não, acho que não. Talvez talvez lá pro final do jogo eles vão querer botar essa música aí. Só pra... Modificada. Pode, né? Ser. Eu fiquei sabendo que eles vão botar no final do jogo o Kratos em cima do dinossauro. Aí sim, hein? Aí ele disse, não, os caras estão tentando trazer um diferencial pro jogo, porque senão... Vai ser um quarto jogo e vai ser igual a todos os outros jogos, mano, do God of War. É verdade. Tem que mais mudar um pouquinho. Jogo igual. Sendo que aí, mano, o cara vai tentar fazer o jogo diferente. Sendo igual a todos os jogos, mano. Sendo igual ao Batman Arkham, o Tomb Raider, o Assassin's Creed, agora que tem a mesma jogabilidade do Batman agora. Eu tô com medo, mano, da jogabilidade ficar Batman Arkham total. Vai não. Eu vou te dizer uma coisa, eu sei que o jogo não saiu ainda, mas como foi feito de entrevista, vários sites, como me disse na UOL e tudo, Silicon Era, eles não vão colocar modo online nesse jogo porque eles disseram que vão priorizar o modo história do jogo, ou seja, single player. Fizeram isso no Ascension, o que foi que deu? Baixas vendas. Pra que ir, mano? God of War, mas... O cara não imagina online não, mano, God of War, não precisa não, mano. Gameplay direto. Porque hoje também a negada quer jogar um jogo 400 horas. Aí se for só um jogo de campanha, o nego reclama, mano. Aí é fogo também, né? Acompanhar ali o God of War 1, 2 e 3, mano, foi espetacular, mano. Por exemplo, eu joguei o The Order, zerei em meia hora e não reclamei. Zerei em meia hora, ó. Tari. Putaria. Mas agora eu acho que a história, mas no God of War novo agora, eu acho que vai ser assim, mano. Eu acho que o Kratos, ele vai morrer e quem vai ficar no lugar dele vai ser o filho dele. O Pivas. Vai ser o Pivazinho. O Pivas. Vai estar nos próximos jogos. Eu acho que a história vai ser girar em torno disso aí, mano. Ah, mas cá entre nós, na época do PS2, a gente queria matar gente. A gente não queria ficar. Até CG a gente passava às vezes. Tava jogando na locadora mesmo. Eu até no God of War 3, mano. Tava nem aí, mano. Matar todo mundo mesmo. É o paradeiro, mano. Aquelas asas que eles quando seguram o X no Deus da Guerra 3. Puta que pariu. A asa vai tipo dissolvendo ali, mano. É, mas tem de ponta a ponta. Vai, quanto mais ele vai caindo, as penas vão saindo. E se for muito alto, ele cai. Ô Bala, é no 3 ou é no Ascension que tem aquele especial do escudo espartano? Que é tipo aquela... Ixi, mas é o 3, mas esse aí... É o 3, massa, é uma mano. Porrada de escudo e... Ah, é o 3, que ele... Parece até o 300, né? É porque... Caruda, diz, né? Um amigo meu que essa formação, ela existiu nos guerreiros de Esparta. E foi... Como o jogo ele é baseado na história espartana, grega, essas coisas... Eles colocaram esse golpe especial também, né? Outro detalhe importante também, eu vou voltar para os escudos, é que o 3 é o que tem mais especiais. Mais itens, ele tem a espada, ele tem as lâminas do Hades, ele tem as lâminas do Caos, ele tem o arco de Apolo, de Polo, sei lá como é o nome. Ele tem a cabeça do Hélice, ele tem tanto item, cara, tanto item, tanto especial dos itens, que o jogo ficou completo. Aí o escudo... É isso. Quando ele usa o escudo... Fica o tanto a cena fica meio preto e branco, o escudo fica meio colorido, dando ênfase ao escudo, como o som dos escudos são lindos, cara. quando cai no Kratos, fazendo a defesa perfeita e o ataque perfeito. É muito foda, cara. Doido, é massa demais, né? Isso aí. Quando upa, aí ele fica. Quando você sobe de até nível 3 nos escudos, as lanças ficam maiores, né? E ficam furando. Aí. É, ele solta uma rajada de flecha também. É, caralho, máximo. É, caralho, lembrei agora, é mesmo. Puta que pariu, isso é foda demais, bicho. É muito foda. Deus, quem não jogou o Deus da Guerra 3 está perdendo tempo. God of War 3 é incrível, mano. Acho aquela, pronto. Aquela última luta, mano, que é o Zeus contra o Kratos, naquele cenáriozão, acho, tudo destruído, tudo fudido, mano. Já não tem mais nada, só o Kratos e o Zeus. Ué, doido, mano. Aquele cenário é lindo, mano. Aquela parte ali é o PC batendo em alguém que reclama de dinossauros. Se tivesse um God of War do Azila, o personagem principal ia ser o PC. É mesmo. O PC fica com raiva de qualquer merda. Os caras iam começar a falar mal de dinossauro, o PC ia sair matando todo mundo. A primeira fase ia ser o Manel, o gigante. De óculos escuro. Jogando pedra com todo mundo ali. As pedras de calçamento. Aí o PC ia falar com... É, o PC que tu ia falar contra o Manel aí. Sua vingança tá próxima. Fala aí, PC. Fala do jogo aí. Em inglês, sei não. Fala português, é, mano. Português. Jogo brasileiro, pô. É dublado, mano. Manel é gay. Falei a frase do começo ali do jogo. Minha vingança será agora. Fala aí. Minha vingança será agora. Olha aí, mano. PC of War, mano. PC of War. Oh, esse jogo eu quero jogar, mano. Mais pirateado da América Latina. Não, o jogo só vai vender pirata, mano. Vai ter original. Aí a meta, eu só quero se for na Steam. Hasta la vista, baby.